Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Está sonhando nos sonhos da minha namorada. E como essa noite passando, passando, eu busco da madrugada, falando baixo, por favor, pra que ela acorde.